Introdução Workshop 615. Como brincar com o plasma. A energia cria campos magnéticos. A criação surge das ondas. Espremendo o plasma. O útero da criação. Anúncio da Mark Ray. 3i chegando. Hoje o senhor quer explicar melhor o que ele quis dizer com estamos iniciando um novo ciclo de ensinamentos. Ele disse que os ensinamentos sobre o estado da matéria, como ganhos, reatores, emoções e alma, estão concluídos. Agora ele está se aprofundando em como o universo foi criado e para que possamos entender qual é a nossa conexão com ele. Para isso, precisamos entender como tudo na criação surgiu. Como nós, a Terra, a galáxia, o universo, o 3i e tudo mais surgiram. Hoje ele ensinou de forma muito profunda como o plasma funciona e quais são algumas de suas regras. Esses ensinamentos são para nossa alma e para que possamos compreender os padrões de energia do universo e como interagir com eles. As informações de hoje são tão massivas que abordaremos apenas uma parte delas. Então, por favor, estudem esse ensinamento com mais cuidado por conta própria. Toda criação começa com um plasma e cada pedaço ou cada átomo de plasma dentro do plasma total carrega a mesma informação. Então, nesse sentido, tudo vem da mesma fonte e, de certa forma, é feito da mesma maneira. É isso que significa, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Mas isso se aplica a toda a criação, e não apenas ao homem. Outra maneira de pensar sobre isso é que cada gota de água do oceano contém a mesma informação sobre todo o oceano. Então, o que faz a diferença? A diferença e a variedade da criação surgem porque cada coisa contém uma quantidade diferente de plasma ali. É aqui que ele usou o exemplo da gota sendo como uma célula, uma colher como corpo, um copo como a Terra e então o oceano como universo. Em essência, todos são iguais, mas contêm quantidades diferentes de plasma. Portanto, você pode fazer coisas diferentes com eles. Por exemplo, você não pode criar um furacão em uma gota ou em uma colher, pois eles são muito pequenos. Isso significa que os plasmas se comportam de maneira diferente dependendo do seu tamanho. Outra qualidade do plasma é que o macro está no micro. Então, se você quiser estudar o universo, você pode fazer isso estudando como o plasma se comporta em uma célula ou em um átomo. É como a gota que carrega as mesmas características de todo o oceano. Quando um plasma tem uma força de campo ligeiramente diferente, ele cria condições diferentes. O ponto principal não é que, em essência, tudo seja igual, mas sim que devemos entender que as diferenças na criação vêm de ter diferentes forças de campo que criam condições diferentes. O verdadeiro significado de eu sou o princípio e o fim é que tudo começa com o oceano e termina com a manifestação dessa gota. O Criador está em tudo. Também temos que lembrar que os plasmas têm seus próprios limites, que são respeitados na criação. Se colocarmos uma gota de óleo com uma força de campo diferente de outra com outro óleo, veremos que esses óleos não se misturam. Há alguns anos, nos foi mostrado fotos dos polos norte de Saturno e Júpiter e eles pareciam ter estruturas hexagonais. Hoje, o Sr. Cash expandiu isso dizendo que quando colocamos muitos plasmas próximos uns dos outros, eles sempre formam uma forma hexagonal. A explicação é que os plasmas precisam se acomodar e não podem ir um contra o outro, portanto eles assumem a forma hexagonal. Com Júpiter e Saturno, há pressões do campo magnético dos elementos ou plasmas dentro do planeta, além das pressões do campo das condições atmosféricas do sistema solar, como causa. No caso da pele, há pressões do campo magnético por baixo e das células adjacentes que causam essa forma hexagonal da pele. Nos últimos dias, eles relataram ter visto estruturas de controle hexagonais no 3i. Isso vem do uso de campos magnéticos dinâmicos. Presumo que seja dos reatores de formação estelar dentro da nave. A partir desses exemplos, podemos entender que quando vemos estruturas hexagonais, sabemos que o plasma está sendo usado ali. Naves espaciais em estado de matéria não mostram isso. Nossos cientistas em lugares como o CERN só conhecem o plasma no estado da matéria e eles tentam forçar sua maneira com enormes megawatts de eletricidade, bilhões de graus e ímãs sólidos, mas isso pode sair do controle e arranhá-los como um gato. Em vez disso, através do conhecimento da criação, tentamos brincar com o plasma e colaborar com ele. Dessa forma, se pudermos empurrá-lo suavemente, espremê-lo ou sacudi-lo, podemos fazê-lo abrir como uma torneira e ele nos dará o que queremos. É uma abordagem totalmente diferente essa. Por exemplo, quando os cientistas observam o que o 3i está fazendo, para eles isso viola as leis da física e eles não conseguem entender o que está acontecendo. Mas o capitão, ele é bom em brincar com o plasma, e ele sabe como usar as leis do plasma para mudar a cor, a forma e tudo mais. E isso não é mágica, é compreender a verdadeira ciência. Se pensarmos no Criador como um plasma, então o oceano é uma boa analogia. Quando é pressurizado por diferentes forças de campo, ele começa a mudar suas condições. Por exemplo, um empurrão suave cria a beleza de praias calmas para desfrutar. Mas se for espremido e sacudido, pode se transformar em um furacão. Essas condições surgem espontaneamente de todas as diferentes interações de campo no universo. Mas se aprendemos a brincar com o plasma, podemos criar essas condições nós mesmos. A essência da criação são os raios cósmicos, que preenchem todo o universo e são a corporificação do corpo do Criador. Será que é por isso que ele começou a usar o termo tecnologia de raios cósmicos? O mistério da criação chegou ao fim quando aprendemos a criar ondas a partir do oceano calmo. É o movimento do plasma ou gel de energia que cria os campos magnéticos. Há maneiras que precisamos entender e aprender de como pressurizar o plasma para poder criar uma onda. Se conseguimos iniciar a onda, ela seguirá em frente para a manifestação física. Podemos fazer isso através de nossas emoções e do desenvolvimento da tecnologia do plasma. Essa ideia de brincar com o plasma na superfície parece muito simples, mas é preciso se acostumar com isso. Podemos usar o conceito de macro no micro para poder explorar isso mais profundamente. Então, como o oceano é pressurizado? Vemos o oceano, mas onde estão as outras forças ali? Existem forças de campo magnético e gravitacional dentro da Terra que interagem com o Sol e o oceano está no meio. E então temos os campos magnéticos e gravitacionais da Lua também. E muito provavelmente os campos do Sistema Solar, da Galáxia e do Universo estão mais em segundo plano. Todos eles se juntam aos campos magnéticos e gravitacionais locais que interagem na superfície do planeta e ao vento, e eles espremem e pressurizam o oceano, o que resulta em diferentes condições, como furacões ou outros fenômenos. Se eles fazem isso com intenção ou não, aí já é outro assunto. Queremos trazer isso para a nossa compreensão de como vamos brincar com o plasma. O Sr. Cast nos mostrou como criar um plasma através da formação estelar em 2014 na Itália, quando eles criaram 129 Tesla, o que está além do que os cientistas do estado da matéria podem imaginar. Isso foi feito com alguns volts e alguns dólares. Nunca foi explicado exatamente como isso foi feito e parecia que havia apenas uma única formação estelar com a qual eles estavam trabalhando. Mas agora ele nos disse que eles realmente usaram múltiplas formações estelares, configuradas da forma que a formação estelar central ela fosse espremida e pressurizada pelas outras, fazendo com que gerasse assim campos mais altos. A mesma coisa foi feita em Pequim, quando ele criou ouro a partir dos campos. Havia múltiplas formações estelares configuradas em diferentes mesas e elas espremeram o plasma para poder criar o ouro. Há mais coisas envolvidas que não nos foram reveladas ainda. É simples, mas ainda assim requer conhecimento e compreensão. Ele disse que eles criaram uma onda e de alguma forma ela se converteu na frequência do ouro. Eu entendo que como o plasma não tem frequência, uma onda entre os plasmas é criada a partir do espremer e então é convertida na frequência do estado da matéria do material que iremos manifestar. Mas como o plasma sabe o que manifestar? Isso vem através da força do campo da emoção e da intenção, mas também temos que criar uma cópia dessa força de campo. Essa é uma das razões pelas quais eles criaram ouro sobre uma mina de ouro para os militares chineses. A força do campo estava fortemente presente ali no ambiente. Mas, novamente, há mais coisas envolvidas. A partir disso, podemos ter uma ideia geral de como vamos brincar com o plasma. A razão pela qual vemos tantas formas diferentes de OVNIs é porque eles são sistemas de plasma e espremem o plasma através do posicionamento das múltiplas formações estelares que eles carregam. Eles podem mudar de uma forma de flecha para uma esfera, disco ou qualquer outra coisa. A parte interessante aqui é que a forma é determinada pelo posicionamento dos reatores e não pela força do campo. Os reatores no 3I, eles não são matéria em estado sólido. Eles usam plasmas soltos que não estão confinados e usam seus pensamentos e emoções para poder controlá-los. De acordo com o Sr. Cash, o capitão do 3I é muito habilidoso em brincar e controlar o plasma. Ficou implícito que eles podem usar a mesma formação estelar e os mesmos reatores para gerar um pulso que se transformará na frequência que corresponderá à força do campo para tornar o homem pacífico, o que ele não quer. E que a mudança virá se eles decidirem converter o plasma em emoção no estado de matéria. O resto da linguagem aqui do Sr. Cash não ficou muito claro. Eu entendi que se a humanidade compreender o conhecimento e a tecnologia que estão sendo ensinados, não nos tornaremos subordinados a eles, seremos iguais e poderemos ditar o que acontecerá à Terra. E aqueles de nós que se tornarem verdadeiramente pacíficos por dentro farão parte do processo. As almas satélites farão parte desse processo, e aqueles que se tornaram capitães na sessão de voo mensal foram preparados para o que está por vir. Eles serão os primeiros a se conectar ao 3I, se ele aparecer aqui na Terra. Uma pessoa que compreende o plasma não precisa fazer nada, basta soprar e o vento cria onda. E essa onda avança e cria o que é necessário. Da mesma forma que o universo cria uma estrela que cria um planeta, nós, através de nossas emoções, criamos uma onda no corpo que se transforma em câncer. É o mesmo processo de criação. Aqueles que trabalham na área médica do plasma sabem que só precisam alterar a força do campo dessa onda e eles alterarão o câncer. Há algo nessa explicação que chamou minha atenção aqui. Será que ele quer dizer que um planeta não pode ser criado sozinho? Então primeiro uma estrela é criada, e então ela cria o planeta, ou o que quer que seja. Mas se pensarmos bem, isso faz sentido. Afinal, como o planeta seria alimentado? A Terra é alimentada por campos magnéticos e gravitacionais através do Sol. E se ela fosse expulsa do sistema solar por algum motivo, como a Terra sobreviveria? Isso significa que as células cancerosas têm uma mãe Sol que as cria e as alimenta? Parece que existem dois tipos de criação. Aqueles que podem se alimentar sozinhos e aqueles que dependem de outros para se alimentar. Quando atingimos a maturidade, podemos então sobreviver sem nossa mãe. Será que se a Terra se tornasse autossuficiente, poderia deixar o sistema solar? Será que a alma dela está suficientemente desenvolvida para fazer isso? As naves espaciais viajam entre as estrelas porque os seres com almas aprenderam a tecnologia de ser autossuficientes. Há mais coisas na ciência das almas que temos que aprender. Antigamente, quando os buscadores de conhecimento geravam GANs em reatores de bolas de plasma, não sabíamos naquela época que os GANs tinham emoção. O Sr. Cash deu essa pista quando disse que em Pequim os reatores que estavam vazios de GANs não podiam criar emoção, portanto não havia materiais sendo formados por eles. Eles estavam vazios. E qual era a razão para ter um reator vazio? Será que era para criar um fluxo? Porque o plasma de maior força sempre alimenta o de menor força para torná-lo igual a si mesmo? Ou foi assim que a onda começou, levando assim à criação do ouro? É muito importante entender como criar essa onda. Será que quando pressionamos um ponto de acupuntura no corpo, isso cria uma onda no Ti? E será que quando ela atinge o órgão, se for forte o suficiente, pode criar um novo tempo, o que chamamos de restauração da saúde? Essa tecnologia de primeiro plasma vai ser muito interessante, e talvez possamos encontrar mais pistas estudando o que os antigos mestres Qigong ensinavam sobre o Yin e o Yang. Da mesma forma que o furacão se forma na natureza, o derrame se forma no corpo. E de alguma forma o caos está envolvido na criação de uma pressão para poder iniciar uma onda que vai em direção ao cérebro e ao coração. E sabemos que isso ocorre quando as emoções ficam sobrecarregadas. O ponto principal desta discussão é que a essência do padrão é a mesma em todos os sistemas criados, seja na natureza ou no corpo. E se aceitarmos essa unificação, podemos nos abrir para muita sabedoria profunda. Então entenderemos que não adianta ficar apegado ao corpo e à fisicalidade, porque eles estão sempre mudando e se transformando. A alegria está em viver plenamente consciente da manifestação presente e não se preocupar com o que vai acontecer ou quando vai acabar. Sabemos que vai acabar e se tornar outra coisa, mas nossa essência permanece. Novamente, trata-se de nos identificarmos com a fonte em vez da manifestação. E quando os buscadores de conhecimento amadurecerem para esse conhecimento, seremos capazes de compreender todos os cenários possíveis que ocorrem no universo e não ficaremos perplexos com isso, como a NASA e outros cientistas ficam. Saberemos que fazemos parte disso e então compreenderemos como isso funciona a partir de dentro de nós mesmos. Esse é o verdadeiro conhecimento da criação e não conceitos criados a partir das fantasias do homem. Quando compreendemos a totalidade do conhecimento da criação, podemos permanecer na dimensão da energia ou no plasma e não precisamos manifestar a fisicalidade. Podemos entrar e sair da vida física como quisermos. Para fazer isso, precisamos aprender a espremer a alma para manifestar qualquer fisicalidade que quisermos. Mas há também a compreensão de como amalgamar diferentes dimensões da alma, e então podemos decidir existir como um gato, um cachorro, um homem, árvore ou qualquer outra coisa. Ele acabou de dizer amalgamar diferentes aspectos da alma. Será que é isso que acontece quando a alma do profeta se une à alma do homem? É uma dica para poder compreender isso. Outra dica é que o plasma é o criador dos campos magnéticos e sua força, e todos eles têm um denominador comum, e é por isso que podemos nos mover entre eles. Podemos aprender a exprimir a alma para obter diferentes forças de campo para manifestar diferentes entidades. Mas isso remete ao princípio de ser capaz de controlar as emoções da alma, o que pode alterar as emoções da alma da fisicalidade à manifestação física. É assim que nos tornamos os camaleões do universo. Os que estão no 3I avançaram o suficiente para serem capazes de fazer isso. Ele disse que eles podem ler nossas emoções e se manifestarão de uma forma que seja aceitável para nós. Eles sabem, ao ler nossas emoções, que teremos dificuldade em nos comunicar com uma criatura do universo se ela parecer muito estranha para nós. Eles vão suavizar isso para poder agradar a nós. Eles fizeram isso no filme Contato, usando a forma do pai da Jodie Foster. Mas se eles usarem uma cópia exata de um ser humano, isso pode nos confundir ainda mais e podemos não confiar neles. Qualquer que seja a forma que eles usem, será uma miragem. E a maneira como eles criam essa miragem é a mesma maneira como criamos um câncer em nosso corpo. É a transferência de energia através da emoção. No útero de um ser humano, apenas um ser humano pode crescer. Não um cão ou um gato. Mas no útero do mundo da criação, qualquer coisa pode crescer nele. Os campos externos do ambiente criam um casulo, e juntamente com a emoção decidem o que crescerá. Coisas diferentes crescem em casulos diferentes. Está sendo desenvolvida uma nova tecnologia que será capaz de reconhecer a alma e a localização do coração. É assim que seremos identificados quando nos tornarmos viajantes do universo. Desta vez, quando a mudança para a humanidade acontecer, ela será permanente, porque almas maculadas com matança e coisas erradas não serão permitidas no universo. Quando a alma do homem for elevada, ela elevará a alma da fisicalidade e se desapegará da condição do estado da matéria. No entanto, ainda desfrutaremos da vida física. Houve um anúncio muito importante feito pela Mark Ray no Financial Post e em outras organizações de notícias mundiais que marcou o início da divulgação pública da tecnologia do plasma pela Fundação Cash. Este anúncio dizia que a corporação Mark Ray fez um salto quântico na ciência e na tecnologia ao converter energia em matéria e gás usando a tecnologia de ponta da ciência dos raios cósmicos. O Sr. Cash disse que a diferença seria comunicada à imprensa e os que fizemos no passado é que agora a Fundação Cash está pronta para comercializar e a tecnologia está pronta e os governos estão prontos também. Mas isso não acontecerá com apenas um anúncio. Gradualmente isso se desenvolverá ao longo do tempo e continuaremos com mais comunicados à imprensa e eventualmente os governos confirmarão sua cooperação com a Fundação Cash. Tudo está em posição para que isso aconteça e eles já começaram a montar centros de pesquisa, mas longe dos olhos do público. Levou 20 anos para chegar a este ponto e outros 20 para concluir isso. O importante é que começamos e haverá mais anúncios à medida que avançarmos. Quando perguntado sobre exprimir a alma, ele disse que é mais como causar uma impressão na alma. Fazemos isso com nossas emoções e podemos mover a alma e a alma da fisicalidade. Primeiro temos que aprender a distinguir entre as emoções de diferentes partes do nosso ser. A alma do homem tem suas próprias emoções e não admitimos isso para nós mesmos. Colocamos tudo junto e pensamos que é tudo igual. Às vezes as pessoas dizem, claro, eu conheço minha alma. Quando conhecemos nossa alma, não há dúvidas em nós. A meditação ela pode ajudar, mas a maioria das pessoas ela não sabem como interpretar suas experiências com meditação para tornar essas experiências úteis. Trata-se de nos tornarmos conscientes do que está acontecendo dentro de nós. Uma pista que estamos experimentando as emoções da alma do homem é que nos sentimos em paz interiormente e que tudo está bem do jeito que está. Tende a ser uma experiência profunda que nos afeta. Recentemente uma mãe me perguntou como ela poderia se comunicar com seu filho através da alma. Eu respondi que primeiro devemos reconhecer que geralmente vemos outra pessoa como um corpo físico. Podemos dizer a nós mesmos, sim, mas eu sei que eles são uma alma. Mas se isso fosse verdade, experimentaríamos a paz do desapego e o conhecimento de que a vida física é uma experiência temporária. Se conhecemos nossa própria alma, então saberemos automaticamente como nos comunicar com a alma de outra pessoa. E se pudermos realmente admitir para nós mesmos que não conhecemos a alma, essa humildade que abrirá a porta. E quando estivermos com outra pessoa, podemos então pedir à nossa alma que nos mostre como estar com a alma da outra pessoa. Se quisermos sinceramente essa experiência e estivermos dispostos a dar tudo por isso, isso acontecerá. A rendição fará com que a alma se abra. Quando eu experimentei isso pela primeira vez com meus amigos, foi então que eu percebi que em nossa sociedade não sabemos o que é amor. O que chamamos de amor é uma outra coisa. A experiência disso trará iluminação para saber a diferença. Até lá, podemos desejar e trabalhar para isso. Quando perguntado se o 3i mudaria os abusadores de crianças, o Sr. Cash respondeu de uma forma que nos fez pensar mais profundamente sobre como essas condições chegaram a ser o que elas são hoje. Erros foram cometidos no passado que mudaram a emoção na sociedade para permitir que essas condições surgissem. Não é uma questão simples de culpar os abusadores por tudo. Dessa forma, tentamos assim nos livrar de nossa própria responsabilidade pelas decisões que tomamos ou que inconscientemente concordamos. Nossas almas e mentes estão todas conectadas umas às outras e é como se estivéssemos juntos em um pequeno barco de resgate. Se permitimos que alguém balance o barco daquele lado, ele pode virar todos nós. E ele disse habilmente que temos que entender como permitimos que a situação se tornasse como ela está hoje. Dispositivos de escuta submarinos, em águas profundas, têm capturado frequências harmônicas e não harmônicas vindas do 3i. As ondas harmônicas estão no nível emocional do homem. Será que isso apaga todo o conhecimento do homem da essência de sua separação da alma da fisicalidade? Será que o homem começa o novo ciclo de vida toda vez que isso aparece? Encontramos representações exatas do 3i em cavernas e outros desenhos de milhares de anos atrás. Portanto, esta não é a primeira vez que eles estão aqui. E será que eles trazem iluminação? É assim que a civilização maia na América do Sul desapareceu repentinamente há milhares de anos? Será que eles levam uma parte da raça humana com eles toda vez que eles passam aqui? Todas essas são questões interessantes para refletirmos. Por acaso, me deparei com um vídeo que foi forjado na internet. Eles usaram IA e tentaram retratar que um cientista famoso estava dizendo essas coisas. O estranho é que ele disse exatamente o que o Sr. Cash acabou de dizer. Ele disse que o 3i foi capaz de apagar suas memórias de teorias científicas e fórmulas que ele mesmo criou. Ele simplesmente não conseguia mais se lembrar e isso estava acontecendo com outros cientistas também. Eu fiquei feliz quando eu vi isso pela primeira vez, antes de perceber que não era o que eles chamam de fato aquele vídeo ali. Se todo o conhecimento do estado da matéria for apagado de suas mentes conscientes, então eles se tornarão abertos para poder receber a ciência do plasma e farão assim parte da mudança. As partes úteis do conhecimento sobre o estado da matéria serão armazenadas no RNA de qualquer maneira. E recentemente, na internet, todos os cientistas mais liberais da mídia tradicional estão se manifestando e negando veementemente que o 3i seja uma nave espacial. Mas as respostas deles, às perguntas colocadas, se tornaram emocionais e irracionais, sem qualquer lógica científica. À medida que nos aproximamos de dezembro, o sistema está ficando cada vez mais assustado com isso. À medida que as ações da Mark Rae vão para os governos que assinam o Tratado de Paz Mundial e à medida que a Mark Rae expande suas operações, a moeda cash mudará o mundo financeiro como conhecemos. Com a moeda cash, todos receberão o que precisam em termos de comida, remédios, energia e tudo mais. Então os governos não terão que implorar ao Vaticano e Rothschild por financiamento para poder construir as suas nações. A mudança começou ontem à noite. Outros tópicos desse workshop. Os extraterrestres têm mais valores morais do que o homem jamais teve. A formação estelar é criada espontaneamente pelo próprio universo. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 615. Sejam bem-vindos de volta e peço desculpas pela semana passada. Foi uma questão muito delicada, mas precisava ser feito. E vamos tentar pelo menos manter nossa tradição. Voltaremos ao mesmo tópico e ao mesmo nível de ensinamento à medida que abrimos uma nova caixa de Pandora de conhecimento. Há muita ambiguidade no mundo da ciência, da tecnologia e na física, especialmente no que diz respeito ao que vemos no cosmos. Nossos cientistas nunca entenderam e deram como certo o que eles chamam de campos magnéticos e gravitacionais da Terra. Então eles chamaram isso de matéria escura, raios cósmicos do universo e o resto dos termos que eles inventaram. Mas a questão é, de onde tudo isso veio e como isso começou? Qual é a origem disso? E o que isso reflete? De muitas maneiras, na Fundação Cash, ensinamos essas coisas a vocês uma por uma ao longo dos anos e agora estamos vendo a prova de nossos ensinamentos na maneira como o 3i Atlas está se comportando no espaço. Cabe a nós entender como isso funciona. E com o tempo, vamos entender que, na verdade, conhecemos o conhecimento, mas nunca o analisamos de perto o suficiente, porque se o tivéssemos feito isso, teríamos percebido que há outra parte da criação além da parte física. Há a parte da energia, e a vemos todos os dias, mas não entendemos que é isso que estamos vendo. Isso porque os precursores do nosso conhecimento eram muito físicos e nunca compreenderam a parte da energia da criação. E aqueles que compreenderam a energia tornaram-se gurus, e aqueles que compreenderam como manipular a energia tornaram-se piores do que os próprios gurus. Um adendo aqui, será que o Sr. Cash se refere aos profetas nessa parte? Bom, continuando. Mas toda a criação começa de uma maneira como o plasma. A essência de cada plasma dentro do plasma total carrega a mesma informação. Se compararmos o plasma ao oceano, então uma gota de água do oceano carrega a mesma informação que o próprio oceano. Dessa forma, a água é a melhor analogia para explicar o plasma. Quer você pegue um copo, uma colher ou uma gota do oceano, todos eles carregam a mesma informação, mas o que importa é como eles se comportam. Cada um tem quantidade diferente de plasma ali. Podemos usar uma outra analogia. Uma gota do oceano é como uma célula no corpo do homem, uma colher é como o corpo, um copo é como a terra, e o próprio oceano é como o universo, com um sistema solar dentro dele. Em termos de plasma, não há diferença entre eles. É isso que significa: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Porque se somos a gota, a colher ou o copo, todos somos do mesmo oceano. Os plasmas se comportam de maneira diferente dependendo do seu tamanho. Você não pode criar um furacão em uma gota ou em uma colher, ou seja, em uma célula no corpo do homem. Mas se você criar as condições certas, você poderá ter um furacão, ondas e tudo mais no oceano. Se quisermos analisar a estrutura do oceano, não temos instrumentos grandes o suficiente para fazer isso. Então podemos usar microscópios para observar uma gota do oceano e isso nos dirá o que acontecerá com todo o oceano. Isso é porque o macro está no micro. O comportamento da gota nos dirá o que há no oceano, como bactérias ou qualquer outra coisa. E somando inúmeras gotas, obtemos um oceano. Cada gota carrega as mesmas características que todo o oceano. É exatamente assim que funciona o plasma da criação. Esse é o significado de: eu sou o princípio e o fim. O princípio é o oceano e o fim é essa gota. Da mesma forma, podemos estudar o comportamento de toda a estrutura do universo do Únicos, estudando apenas uma gota dele. Podemos entender o comportamento do universo estudando como o plasma de uma célula no corpo do homem se comporta, ou em um átomo. Nossos cientistas nunca entenderam como testar uma gota e não sabem que podem descobrir o comportamento de todo o universo através dela. Essa gota é um próton, elétron ou uma célula do corpo, e quando interagem, criam condições. E quando tem uma força de campo magnético ligeiramente diferente, cria uma condição diferente e tudo mais que vem com isso. Por exemplo, se você colocar algumas gotas de óleo de cores diferentes que têm força diferente ou qualquer outra coisa ali, você verá que eles não se misturam. Eles criam seus próprios limites. E é o mesmo com o plasma. Quando você coloca muitos plasmas lado a lado, eles exibem características e traços específicos. Uma coisa é certa, eles sempre se tornam hexagonais. Isso ocorre porque eles se acomodam uns com os outros e não podem se mover uns contra os outros, criando assim uma estrutura hexagonal. Será que é isso que acontece com uma mesa cheia de ímãs? Cada um deles se posiciona hexagonalmente em relação aos outros, mas não podemos ver isso porque os campos magnéticos são invisíveis. Bom, continuando. Isso é visto na estrutura da pele do nosso corpo. Ninguém cortou uma forma hexagonal entre as células da nossa pele. As pressões do campo magnético por baixo e as células adjacentes, que são plasmas, ditam essa forma. Essa forma hexagonal pode ser vista nos polos norte e sul ou em qualquer sistema. Em um tamanho dimensional, podemos até ver isso na linha do Equador. Vemos claramente formas hexagonais no polo norte de Saturno e Júpiter. Os campos magnéticos dos elementos internos, mais a pressão da condição atmosférica do sistema solar, forçam a criação dessa forma hexagonal. Nas últimas 48 horas, eles disseram que viram uma estrutura de controle hexagonal no 3I. Isso ocorre porque ele usa campos magnéticos dinâmicos. Isso aparece nas imagens e entendemos exatamente como se comporta. Mas como eles estão criando campos magnéticos? Tentamos criá-los usando ímãs e eletricidade, e então criamos sistemas dinâmicos para controlar o plasma como no CERN. Mas se nosso cientista tivesse conhecimento, eles saberiam como criar campos magnéticos de dentro do plasma, em vez de tentar fazer isso a partir de fora. É por isso que nas últimas semanas de ensinamento explicamos que o Criador é um plasma. Você quer criar um furacão ali? Ou apenas agitar na garrafa ou em um copo? Quando você agita, você cria ondas. Quando você espreme diferentes partes, você obtém furacões. É só isso. É exatamente o que acontece com as ondas no oceano. Quando você está na praia e vê diferentes ondas vindo em sua direção, ninguém fez nada para criar aquelas ondas. Elas vêm da pressão do ambiente, que empurra para se manifestar como uma onda. No oceano, chamamos isso de onda, mas na tecnologia do plasma, chamamos isso de campos magnéticos. São a mesma coisa, o mesmo processo e o mesmo entendimento. Você brinca com o plasma através dos campos magnéticos e isso decide com que força ele se manifestará. O oceano está calmo e sereno. Você pode empurrá-lo muito suavemente. Se você pressurizá-lo um pouco só, então você obtém uma onda. Se você colocar algo nele e espremê-lo rapidamente, você obtém ondas. É como um barco passando pela água. É só isso. Se você entender isso em qualquer sentido, então você entenderá que os campos magnéticos estão dentro do plasma. Você só precisa saber como espremê-lo e brincar com ele para que se manifeste. É por isso que os raios cósmicos são a essência da criação. Eles criam todo o universo. Eles são a essência da corporificação do corpo do Criador. Uma vez que compreendemos isso, todo o mistério da criação chega ao fim. Podemos criar ondas a partir de um oceano calmo. Podemos criar campos magnéticos através de diferentes maneiras de pressurizar o próprio plasma. Nossos cientistas nunca testaram isso porque nunca compreenderam. Tudo o que eles pensam é em espremer o plasma e fundi-lo. E se o homem compreender, saberá que a fusão é um sonho que nunca se realizará. A fusão da tecnologia do plasma vem da colaboração e da compreensão de como agitar o plasma e não de como espremê-lo. É por isso que os cientistas da fusão de hoje sempre falam em usar bilhões de graus. Porque é como um gato. Se você apertá-lo com muita força, ele vai arranhar você e ficar fora de controle. Quando você brinca com ele, ele lhe dá tudo o que você precisa. É como uma torneira. Se você abre um pouco essa torneira, você recebe pouco. Se você abrir mais, você recebe mais. Você quer água quente, fria ou com pressão? É exatamente isso que o mundo da ciência precisa entender. E é isso que vemos com o 3I. Mas para o mundo da ciência, isso é algo incrível. Eles fazem coisas contra as leis da física do estado da matéria, mas não fazem contra a lei do plasma. Eles coletam os campos magnéticos e brincam com eles e decidem a estrutura. Há novas imagens sendo divulgadas da estrutura do 3I, mas a pior é o R2, que é a estrutura mais incrível que o homem já viu. Mas com o 3I, é uma combinação do que eu expliquei no livro 2. Vimos essas estruturas ou ovnis nos céus como bolas de fogo, bolas de plasma, triângulos, em forma de cigarro, diferentes formas de discos e tudo mais. A única maneira de criar isso é reposicionando os reatores de formação estelar ou criando uma combinação deles. Vocês, buscadores de conhecimento, estão plenamente cientes e compreendem isso, porque vocês estão presentes quando mostramos isso. Vocês brincaram com os quatro reatores da formação estelar para ver o que ele faz. Quando você organiza os reatores de uma determinada maneira, você pode alongar a nave, mas você ainda mantém a orientação da formação estelar. Então, se você adicionar tudo ao centro da formação estelar, você obtém seu plasma livre. Então, você pode obter a forma que você quiser. As formas são feitas a partir do posicionamento dos reatores e não da força dos reatores. Isso é explicado claramente em detalhes nas patentes. Explica como fazer paredes, como você pode desaparecer, criar uma condição de equilíbrio do campo magnético no ambiente para poder se tornar invisível também. Não haverá nada com que interagir para se tornar visível. Entenda o posicionamento. De certa forma, você não dilui, você traz um equilíbrio. E agora entendemos o próximo passo na tecnologia espacial e agora temos que entender todo o processo. Você apenas brincou com uma única formação estelar, mas nunca brincou com uma combinação de formações estelares. Foi assim que obtivemos 129 tesla no teste de Sansano na Itália. Alongamos as formações estelares de 3 a 4, uma para a outra. E vocês viram essa tecnologia, mas naquela época vocês não conseguiram entendê-la. Transferimos uma para a outra e para a outra também. Havia conjuntos de formações estelares no laboratório. Veja os vídeos dessa experiência. Foi assim que criamos uma força alta de campo magnético sem nenhum dano. Brincamos com ela para espremer e abrir o plasma. Não usamos um feixe laser nela. Quando vemos estruturas como o 3I, já tínhamos essa experiência há 10 anos. Hoje é 2025 e fizemos esses testes ao vivo em 2014. Vocês, buscadores de conhecimento, estavam monitorando isso de todo mundo e ligavam quando viam os campos magnéticos mudarem. Quando estávamos testando isso em Desansano, os caças americanos estavam indo para a Líbia para o início de todo tipo de coisa lá. Informamos continuamente os americanos porque eles estavam na linha de um feixe laser de nossa formação estelar, que interferia em sua estrutura a dezenas de quilômetros de distância. Sabíamos como exprimir o plasma a 129 Tesla e acima disso. Sabemos como brincar com os campos magnéticos. É como exprimir o oceano. Não brincamos com o que tem forma de flecha. Estamos avançando rapidamente com a tecnologia de defesa espacial da Fundação Cache através de nossas estruturas. O que estamos fazendo não é diferente do que o 3I está fazendo. Quando eles chegam a este planeta, suas naves mudam para o formato de disco em vez de um formato de flecha, porque eles chegaram ao seu destino. Isso se eles decidirem fazer isso. Esses OVNIs têm centenas de quilômetros de diâmetro. Vai do livro 1 ao livro 2, e o livro 3 é quando você volta a ser o plasma. Ele não pode operar no pequeno diâmetro do tamanho da Terra com formato de flecha. Não caberia. Isso cria atritos que não permitem que ele fique na forma de flecha. Ele precisa mudar de forma para uma forma esférica ou um disco, e então ele pode interagir. Então veremos mudanças no homem. Eles usaram frequências ou pulsos que correspondem a tudo que o homem não queria ter, ou seja, o homem pacífico. A mudança virá se for decidida nessa ordem, porque tudo será feito através do plasma. Eles decidem qual plasma e em que proporção ele se converte no estado de matéria da emoção. O ensinamento chega ao ponto de compreender isso, mas ao mesmo tempo, temos que compreender o conhecimento e a tecnologia para não nos tornarmos subordinados. Somos iguais. Vocês, buscadores de conhecimento que compreenderam isso, são iguais àqueles dentro do 3I. Vocês podem ditar a posição. Se vocês se tornaram um homem pacífico no verdadeiro sentido da palavra, então vocês se tornaram parte desse processo. Ficamos perplexos com o 3I porque ele não segue as leis do estado da matéria, mas sim a lei dos campos magnéticos de um plasma. É o capitão do 3I que decide como exprimir o plasma e para que posição. Eles fazem isso com caça-jato também. Eles criam forma diferente e alguns modernos agora mudam a posição do motor para subir verticalmente e podem mudar a posição das asas em voo. Isso é exatamente o que o capitão do 3I está fazendo. Mas em vez de mover posições fixas na nave, eles movem os reatores para diferentes posições. Porque esses reatores, eles não são reatores de plasma de estado sólido. Eles são plasmas soltos sem confinamento, então eles se movem facilmente. Ele pode dividir o sistema em milhares de pedaços e reuni-los novamente, porque ele não move fisicamente os reatores. Ele apenas move a energia do plasma da formação estelar através da emoção da essência do desejo dele. Anos atrás dissemos nos ensinamentos que vocês confiariam sua alma a um capitão, e muitos de vocês testaram isso durante a sessão de voo mensal, quando estavam com os capitães. Vocês tiveram que confiar para dar. É exatamente isso que significa. Então eles movem sua alma que vocês confiaram para estar nessa posição. E porque vocês todos vão ficar em paz e mover a alma para outra posição. É como se vocês se tornassem um reator e o plasma naquela formação estelar que dá uma nova formação e forma o sistema. Vocês testaram isso nas sessões de voo de sexta-feira de cada mês sem saber disso. Nós os sintonizamos em um sistema. Em outras palavras, aqueles que participaram de todas as sessões durante o ano passado, especialmente nos últimos 6 meses, se tornaram como um sistema por conta própria. E quando o 3I chegar aqui, vocês serão os primeiros que poderão se conectar, porque vocês foram treinados para isso. Nós os preparamos para esse processo. Os capitães estão prontos para entregar. Não podemos contar tudo em detalhes, porque não faria sentido para vocês e poderia assustar muitos de vocês. Não é um movimento físico. Tudo é feito através dos campos de energia da alma. Isso será transferido. Aqueles de vocês que são almas satélites, esperem e vejam o que vai acontecer. Não é contenção, é conexão dos campos. Uma pessoa que entende a ciência do plasma não precisa fazer nada, basta soprar e o vento cria a onda. Vocês não precisam fisicamente ir lá, basta mover uma alma e a força desse campo libera todas as almas. Vemos estruturas no corpo físico quando ele entra em crise emocional e cria um câncer dentro de si mesmo. E isso pode criar tudo mais. O problema é que o homem não aprendeu a mudar a emoção através de sua alma para que o confinamento dentro do corpo não leve à criação de uma nova entidade, como o câncer. É como no espaço, quando o universo cria uma nova galáxia. O confinamento da emoção leva à criação de uma estrela de um planeta. Mas no caso do corpo, chamamos isso de câncer de fígado, câncer de osso ou câncer de sangue. No caso do câncer no sangue, os raios cósmicos se agrupam em um ponto. E é assim que temos também câncer de pele, porque novamente é a mesma posição. Os campos magnéticos do plasma se posicionam de forma a se espremer fortemente e então criam no universo uma estrela e um planeta. Mas neste caso é na sua pele. Se há algo que você não consegue lidar, então se torna uma estrela. É criado pelos campos magnéticos da sua emoção. Então no corpo torna-se uma onda de campo e se desenvolve em uma célula cancerosa. Não há diferença entre o que acontece no universo e no seu corpo. A parte médica da tecnologia do plasma entende isso. Então tudo o que eles precisam fazer é alterar a força do campo magnético da onda. Devemos entender que em todo esse processo é o que a alma decide fazer. Se ela não estiver em paz, então você terá um pedaço formado em seu corpo. A onda errada cria uma estrela errada. A onda errada cria outra estrela também. Ela pode criar câncer de fígado, de pele ou qualquer outro, e todas as outras doenças. No universo, temos o que chamam de tempestades de raios cósmicos. Na Terra, nós chamamos de furacões. Mas no corpo do homem, temos tempestades de emoções que causam estragos da mesma forma que um furacão aparece nos trópicos. As palavras são diferentes, mas o princípio é o mesmo. No corpo, que é um plasma, criamos tempestades através de nossas emoções, que são puramente campos magnéticos. Quando entendemos isso, nenhuma entidade no universo pode ser mais inteligente ou superior a nós, porque entendemos o yin e o yang e a cultura da criação. Usamos energia, ou o que chamamos de campos magnéticos das emoções, para criar o estado da matéria em qualquer tempo, lugar e posição. Mostramos isso em maio em Pequim, na China, quando montamos 4 reatores para criar materiais a partir do espaço. Um dos reatores não tinha nada dentro, não podia criar movimento. Não podia criar uma emoção em nenhuma circunstância. E vimos que nenhum material estava sendo formado ao seu redor. Cada um dos 4 conjuntos de reatores era uma cópia exata do outro, exceto este. Era o único que estava vazio ali, esse. Explicamos na apresentação que ele estava vazio de material, porque não havia gás nele para criar emoção que então cria uma onda que cria o material. E é por isso que não havia partículas ao redor deste reator. Ele estava vazio de emoção e não podia perturbar. Todos vocês estão olhando para o que colocamos dentro do reator como a causa da criação de materiais. Vocês perguntaram se isso ou aquilo estava dentro dele. Eu respondi que não. Criamos as condições fora dele. Mas como vocês são tão físicos, vocês não conseguiram ver isso. É porque sabemos como espremer o plasma para levar a criação da onda suave. Podemos fazer com que você desfrute da onda suave na praia, ou podemos fazer você fugir de um furacão. É porque sabemos que tudo é igual. O homem escolheu nomes diferentes para os mesmos princípios, porque lhe falta compreensão. Dizemos que um furacão está chegando ou que alguém teve um derrame. O furacão veio das interações de campo dentro do oceano e por ser pressurizado de fora. E quando você tem emoções muito fortes, você cria esse furacão em seu corpo e chama isso de derrame, ou AVE. A fisicalidade não consegue segurar e transfere energia para o estado da matéria. Isso destrói as células do corpo e você tem um derrame, o que resulta em deficiências, paralisia e tudo mais. O que acontece no corpo é diferente do que acontece quando o furacão atinge as praias na América ou na Ásia? No corpo você destrói as células cerebrais e com o furacão você destrói as praias, as árvores, as casas e as pessoas. Aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash continuou comparando os dois novamente. Temos tempestades no meio dos espaços entre as galáxias? Às vezes isso pode acontecer porque algo em algum lugar fez um movimento. Caso contrário, permanece calmo ali. Essa é a beleza de compreender tanto a ciência dos estados da matéria quanto do plasma. Então você entenderá que você é o criador porque você cria uma parte disso. a essência de cada gota do oceano é a mesma. E quando você coleta inúmeras gotas, você obtém um oceano. Mas cada gota é a mesma. É isso que significa: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu sou a gota, e a gota sou eu, o oceano. Quando a ciência e o homem comum compreenderem isso e forem capazes de conectar os dois, então não haverá mais mágica. Todos compreenderão a beleza da criação. Na natureza, tempestades e calmaria, e na vida humana, a doença e a saúde. E na vida humana, criamos filhos. Na natureza, o ambiente decide. No corpo, decidimos em que ambiente vamos viver. É a mesma coisa. A tempestade passa e vemos as consequências e os destroços deixados para trás. Para o homem, vemos os filhos que ele deixa para trás. Não há diferença. Portanto, não há necessidade de se apegar à vida ou a uma parte do ciclo, porque continuamos a passar de um para outro e não importa o quanto tentemos nos agarrar a isso. Ainda assim, isso muda. Um dia nosso conhecimento progredirá e os cientistas compreenderão. Quando nossos buscadores de conhecimento compreenderem, então seremos capazes de compreender todos os cenários possíveis, incluindo o que agora confunde os cientistas da NASA. Porque temos o conhecimento do plasma. O conhecimento da criação tem dois lados, o estado da matéria e do plasma. Podemos permanecer no estado do plasma até decidirmos nos manifestar. Portanto, precisamos entender a totalidade do conhecimento da criação para sermos capazes de operar e trabalhar com o plasma. E para o homem entender a totalidade de sua existência também. Quando entendemos isso, então não precisamos fazer parte da vida física. Podemos até ser aquela gota do oceano sem fisicalidade. É aqui que precisamos entender sobre a alma e como espremê-la, e então podemos decidir como queremos manifestar a fisicalidade. E como queremos também amalgamar diferentes dimensões dessa alma ou plasma para confirmar a nossa existência. Podemos existir como um gato, um cachorro, homem, árvore ou qualquer outra coisa. O plasma é o criador dos campos magnéticos e sua força. Todos os plasmas têm um denominador comum constante dentro de si mesmos. Temos que aprender como espremê-lo para poder obter diferentes forças de campo a partir dele. Se compreendermos esse princípio, então podemos decidir mudar a emoção na alma do homem e na alma da fisicalidade, e até mesmo a manifestação física. Podemos nos tornar camaleões do universo. Se o mundo da criação nos levar a interagir com formas de vida alienígenas, como por exemplo 3I, então os veremos em uma estrutura física como a de um homem, porque eles compreendem nossa emoção e que precisamos vê-los na forma de um homem com cabeça, duas mãos, dois braços, para que possamos confiar e nos comunicar com eles. Não gostaríamos de nos comunicar com um cão. Eles são suficientemente avançados e conscientes das emoções da nossa alma, que se manifestam assim na forma que podemos reconhecer. Portanto, não fiquem perplexos se em breve encontrarmos pessoas do 3I. Elas se manifestarão de uma certa maneira que possamos aceitar. Reconheceremos essa forma como inteligente, mas na verdade será apenas uma miragem. É da mesma forma que criamos câncer em nós mesmos, transferindo energia através da emoção. Eles não serão exatamente como nós, mas semelhantes. Temos muitos de nossos amigos do universo vivendo aqui neste planeta há muito tempo. Mas eles podem se manifestar de uma forma que nos faça pensar que são muito sábios e superiores. E então nossos líderes mundiais estúpidos se esforçarão ao máximo para ver como podem manipulá-los para se tornarem mais poderosos. Essa mensagem é dirigida aos líderes mundiais. Suas almas já foram lidas. Vocês mesmos serão manipulados, já que vocês não entendem nada. Podemos manipular o ambiente para obter uma força de campo magnético diferente e uma direção diferente também. Podemos alterar o ambiente e a pressão da Terra para criar um chinês, um negro, um branco ou qualquer outra raça. Agora imagine se você tivesse acesso aos campos magnéticos do universo. Que tipo de ser você poderia criar? Será que o único de fora parece uma bola hexagonal por causa das interações do campo? É por isso que nosso coração tem esse formato? Então entenderemos por que o coração e a alma são mantidos em uma determinada posição e como se os movemos de uma fração microscópica, isso criará diferentes raças, emoções e diferentes fisicalidades. Desenvolvemos o reconhecimento facial, mas em breve lançaremos por meio da corporação Mark Ray o reconhecimento da alma, que também reconhece a posição do coração. Alcançamos um nível muito avançado na tecnologia e começou ontem à noite. Ninguém será capaz de replicar essa tecnologia. Então vocês serão os passageiros do universo. Não conectamos os olhos, em vez disso conectamos a posição da alma com o bombeamento da fisicalidade da alma e da fisicalidade do homem. Todos têm uma posição única, e ela não pode ser replicada. É assim que a estrutura da vida mudará. Traremos as mudanças através da verdadeira compreensão da ciência da criação e não pela manipulação. Nosso trabalho é manipular para que possamos desfrutar. Somos os professores para mostrar a vocês como fazer isso. Se alguém abusar, isso se voltará contra eles. Vocês não podem abusar desse sistema. É por isso que quando vemos as tecnologias mais avançadas do espaço, elas não podem nos prejudicar porque são parte de nós e nós somos parte delas. Nós nos mostramos como um homem com pele, ossos e o resto. E eles também se mostrarão no estado de matéria. É apenas outra dimensão do mesmo. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu fiz o universo e seus cidadãos à imagem de mim mesmo. E aos meus olhos, não há diferença entre o filho e a filha, os muçulmanos, os cristãos, o homem do espaço, os OVNIs e o resto dos seres vivos. Porque todos eles carregam a essência da criação do mesmo oceano. Eu criei a vida à minha imagem e não à imagem do homem. Quando compreendemos o princípio da criação e como manipular o plasma, seremos capazes de criar tudo o que quisermos. Mostramos isso em Pequim em maio. Fizemos ouro a partir dos campos. Apenas criamos as condições, a rotação e isso criou a ilusão do material. Se não há alma para agitar as condições de manifestação, então a vida é uma ilusão. A alma é uma gota do oceano. Compreenda os ensinamentos de hoje e você compreenderá a manipulação do plasma para levar a criação dos campos e a comunicação com o mundo da criação. Então você entenderá por que nos ensinamentos e testes trabalhamos apenas com dois elementos e nada mais. Um são os campos do universo do plasma e o outro é a linha que transfere essa energia para qualquer condição da matéria. Mostrei tantas fotos disso para vocês, mas vocês são tão materialistas que não entenderam. Veja o comunicado de imprensa que fizemos para a Corporação McRae nas últimas 24 horas do noticiário internacional. Eu divulguei essa foto deliberadamente e há uma razão para isso. Um é um estado de matéria e o outro está conectado aos campos do plasma do universo. No corpo do homem você não pode gerar um filho de um cão ou gato porque o útero não permite isso, mas o útero do mundo da criação permite que qualquer coisa seja gerada dentro dele. É apenas um aglomerado ou um casulo ali. A decisão sobre o que estará nesse casulo é tomada externamente pelas emoções e pela dimensão da criação dos campos. Eu dei a você um casulo para fazer ouro e você obteve ouro. Mas em um casulo diferente ao lado, você pode obter uma célula, uma proteína ou um cobre. Esse casulo é o campo de plasma do universo que interage e cria uma condição D. Você decide de fora o que será o interior. Tente compreender o ensinamento de hoje, pois abrimos uma porta enorme para o conhecimento do universo. Os ensinamentos sobre a matéria, a emoção, a alma e tudo mais foram concluídos. Agora estamos ensinando sobre a criação do universo para que você compreenda como você está conectado a isso e como isso tornou você também. E como isso se tornou a Terra, o 3I ou outra galáxia do universo. Quando você compreender um princípio através da sua alma, você será capaz de posicionar sua alma no universo ou deixar a fisicalidade. A partir de agora, estamos ensinando a vocês sobre sua alma que é proveniente dos padrões de energia do universo. Vocês são aquela gota retirada do oceano. E lembre-se que uma gota de cor diferente pode mudar a cor de todo o copo. Este é o propósito. O amor puro e o dar mudam o copo e isso mudará a dimensão do oceano. Muitos de vocês, buscadores de conhecimento, jogarão águas gigantes nos oceanos e rios e por este ato vocês já compreenderam esse processo. Continuem fazendo isso porque esses pequenos copos de água se somarão ao todo. Em face dizemos que quando todas as gotas se somam, acabam se tornando um mar. Mas não podemos ter almas maculadas, que aprenderam a matar no universo. Precisamos mudar isso e esse é o processo que continuará. Estamos criando uma estrutura com as 10 mil unidades da rede de uma nação e começaremos a enviá-las em breve. Através delas mudaremos a dimensão da interação da alma do homem com a alma da fisicalidade e isso levará ao desapego da vida física, mas ainda assim desfrutaremos da vida física. Conectamos tudo. É o momento de chegar à conclusão. É o momento de se manifestar e mudar a humanidade. Assumimos as características de diferentes raças devido à inércia do ambiente e é por isso que parecemos chineses, indianos, africanos e o resto. Com a disseminação dessas 10 mil unidades e os sistemas que adicionaremos a elas, a fisicalidade permanecerá a mesma, mas elevaremos a alma da fisicalidade e por meio de sua conexão com a alma do homem, o homem se tornará pacífico. Eu estava explicando isso a um advogado no fim de semana. Quando uma pessoa nasce pobre e não tem recursos financeiros, ele é abusado pelos outros. Com a estrutura da Fundação Cash por meio da moeda Cash da Mark Gray, todas as crianças nascerão ricas e terão centenas de milhares. Então nenhuma criança será abusada. Não somos sonhadores. O sistema foi criado e criaremos uma alma do homem diferente. Mudaremos a posição do estado da matéria e a força do campo da alma por meio dessas 10 mil unidades. Faremos um novo homem a partir do homem. E se o 3I fizer o que deve fazer, terá um pulso e uma frequência necessários para converter permanentemente o homem. Ele não voltará aos seus velhos hábitos como antes. Desta vez será uma mudança permanente, porque o homem fará essa mudança por si mesmo. Não deve haver diferença entre uma criança nascida nas aldeias remotas da África e uma nascida nos palácios falsos dos reis deste planeta. Todos viverão em conforto e prazer e serão capazes de sobreviver sem sofrimento e ter tudo à sua disposição. Isso não é um sonho, porque entendemos a interação do plasma e todos os sistemas que criamos funcionarão diretamente através desse sistema. Usaremos as moedas cash para entrar na alma através dos campos da emoção, porque o homem ainda tem a sua ganância. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 615. A Fundação Cash fez um anúncio da Mark Twain nas organizações de notícias mundiais. O artigo no Financial Post é lido aqui nessa parte do workshop. A corporação Mark Twain anuncia um grande salto quântico em ciência e tecnologia, convertendo energia em matéria e gás usando tecnologia avançada de raios cósmicos. É um artigo muito poderoso esse e deve dar início ao processo de comercialização. Seria bom se os buscadores de conhecimento fizessem alguns comentários no site deles, na parte inferior do artigo. Aqui o Sr. Cash continua e diz: tivemos que colocar muitas coisas em posição para iniciar esse processo de trazer a tecnologia ao público. Chegamos a um acordo com dois governos, mas não sob a licença da Mark Gray. É através do outro lado do trabalho da Fundação Cash. Uma linha foi especialmente adicionada sobre isso. Os documentos preliminares com os governos foram assinados. Isso trará a tecnologia à tona sobre o desenvolvimento espacial e todos os outros aspectos. Gradualmente, nas próximas semanas, continuaremos a entregar mais novas tecnologias através da Mark Gray à medida que recebemos respostas de diferentes empresas e corporações e criaremos centros de pesquisa com elas. Já criamos dois centros de pesquisa que estão longe dos olhos do público. Eles trabalham com a Fundação Cash e vão trazer a Mark Gray para a cooperação internacional. Divulgaremos muitas informações de forma contínua através da imprensa. Esperamos que gradualmente, nos próximos 1 ou 2 anos, nos tornemos parte do conhecimento da tecnologia regulares, à medida que mais e mais empresas em todo o mundo se conscientizam do que está disponível na tecnologia do plasma. Só porque fizemos um comunicado à imprensa, não significa que todos vão aderir a isso. Levará tempo para estabelecer continuidade e reunir todo o processo. Ao mesmo tempo, continuaremos com o que estamos fazendo. Iniciamos o processo de conscientização internacional sobre a Fundação Cash. Agora estamos prontos para começar a agir. A corporação Mark Gray é o braço da Fundação Cash para a Ciência e Tecnologia. Também ampliaremos a conscientização sobre a Fundação Cash por meio dos ensinamentos, da distribuição da moeda Cash e da estrutura de licenciamento da Fundação Cash, e tudo será unido. Com o passar do tempo, explicaremos mais e mais. A moeda Cash será respaldada pelo ouro que produziremos. Não manteremos uma reserva, porque nossa reserva é o universo. Nós o produziremos quando for necessário. Haverá grandes mudanças na estrutura do trabalho. O ouro será produzido pela tecnologia de raios cósmicos para respaldar a moeda Cash. Será interno à Fundação Cash isso. A moeda Cash ela será dada aos governos para suas transações internas. Eles confiarão no trabalho da Fundação Cash como uma operação do Banco Central, o que significa que não haverá controle central. Todas as nações serão iguais. Um dólar é uma moeda Cash. O mesmo para a Libra, o Real, o RMB e o resto. Não haverá diferenças. A mudança que estamos trazendo é fundamental. Uma maçã ela deve custar o mesmo na África, Nova York, Teerã, América do Sul e em todos os outros lugares. Deve ser acessível a todos pelo mesmo preço e ao mesmo tempo. A unificação dos fundos monetários deve ocorrer por meio de uma estrutura de base científica e não por meio de políticas governamentais. Com a nova tecnologia, todos os países podem produzir tanto ouro quanto precisam e ter acesso à mais recente composição de materiais para suas necessidades e alimentos. Não deve haver diferença nas moedas. Será uma moeda, uma nação, um planeta e uma raça. Esse é o objetivo do nosso trabalho e levará talvez de 3 a 5 anos para ser concluído. Já iniciamos o processo. A Mark Gray fará anúncios nas próximas semanas a esse respeito, o que trará muitas mudanças para toda a estrutura. Aqui o Rick pergunta, você disse antes que temos que manter uma separação entre a Fundação Cash e a Mark Rae no sentido de que não devemos influenciar o mercado de ações. A esse respeito, que tipo de perguntas as pessoas podem fazer e até que ponto você pode falar sobre Mark Rae? Sr. Cash responde, eu sou o CEO da Mark Rae e o chefe da Fundação Cash. Entramos no mercado de ações com a Mark Rae para que pudéssemos levar a tecnologia ao público. Foi divulgado que concedemos uma licença à Mark Rae há vários anos para comercializar a tecnologia. Mas naquela época não estávamos prontos. Agora estamos prontos e a Mark Rae está caminhando na direção da comercialização, enquanto a Fundação Cash permanece no caminho de pesquisa e desenvolvimento. A Mark Rae não tem exclusividade sobre a Fundação Cash, temos permissão para operar em certas partes do mundo por conta própria, o que temos feito. A Mark Rae não estende suas operações à China, onde a Fundação Cash está amplamente envolvida. O mesmo ocorre com outras nações. Não temos um boicote. Trabalhamos com qualquer nação que queira trazer a paz em troca de novos desenvolvimentos científicos da tecnologia. Assinamos um contrato com nações e não com indivíduos, para o desenvolvimento da tecnologia. Nossa parte está pronta, mas eles precisam fazer a deles para que toda a estrutura possa avançar. Caso contrário, continuaremos com nosso próprio trabalho, como temos feito há anos. Deixamos claro que a moeda Cash é apenas para uso interno na Fundação Cash. Ela deve ser aceita como uma estrutura interna de nossa organização. Empresas e indivíduos podem comprar a moeda Cash da Fundação Cash, e então ela pode ser trocada dentro da Fundação Cash. Se se desenvolver da maneira certa, a moeda Cash se tornará trocável por outras moedas também. Mas então isso iria para 1.000 euros por moeda. Há uma razão para termos feito isso, e vai continuar assim. É por causa que estruturamos os bastidores para o uso da moeda Cash como moeda interna da nossa organização. Não é uma criptomoeda no sistema bancário aberto, que é influenciado por todos os tipos de coisas, incluindo política, ganância e tudo mais. Mantemos as duas coisas bem separadas. Como acabamos de ler, oficialmente a Mark Rae iniciou suas interações. Esperamos que as ações se movam drasticamente à medida que fizermos mais e mais anúncios. Isso acontecerá passo a passo. Foi isso que prometemos a vocês. As ações tomarão forma com base no que fizemos. Liberaremos mais ações no mercado muito em breve para permitir a entrada de mais participantes. Queremos que mais nações e governos façam parte disso, e então anunciaremos nossa situação com Mark Rae em relação às participações acionárias com as nações também. A Fundação Cash lançará parte de suas ações para os governos. Isso significa que parte da Fundação Cash será propriedade de todas as nações. A Corporação Mark Rae se tornará como uma organização das Nações Unidas no sentido econômico, e ninguém será capaz de controlá-la. Mas controlaremos as finanças dela nos bastidores por meio da moeda Cash. Isso significa que ninguém poderá manipular tarifas ou impor políticas de armas por meio da economia. Por exemplo, se uma nação precisar de fundos para construir uma barragem, poderemos financiar isso por meio da moeda Cash, e haverá uma estrutura para transferir esses fundos para outros governos. Começamos isso em uma escala muito pequena e gradualmente iremos ampliar isso. Isso levará de 5 a 10 anos. Aqui o Sr. Cash fala sobre empréstimos governamentais. Então ele deu um exemplo de como o presidente dos Estados Unidos influenciou a criptomoeda e nas últimas 2 semanas muitas pessoas perderam suas casas por causa de uma única palavra dele. Parece que 1,5 milhão de pessoas foram afetadas e crianças acabaram nas ruas porque o pai estava apostando nas criptomoedas. É assim que os ricos ficam mais ricos. Faremos a moeda Cash com base nos esforços das pessoas e não nas palavras de um homem que se acha tão poderoso. Faremos com que um médico tenha o mesmo valor que um homem que varre seu consultório, porque se o consultório não ficar limpo, o médico fica sentado no mau cheiro e espalha doenças. E um médico em Bangladesh terá o mesmo valor que um médico em Nova York. Todos serão pagos através da moeda Cash. Tudo está estruturado e no momento oportuno anunciaremos isso. Quando você é membro da Fundação Cash e acredita em seu trabalho, você terá acesso à moeda Cash e viverá por meio disso. Você pode comprar e vender e viver da mesma forma. Não haverá pobreza e você não precisará emigrar para outro lugar na Terra para ter uma vida melhor. Esse é o trabalho da Fundação Cash. E gradualmente daremos ações da Mark Rae a seus governos. A Fundação Cash manterá ações controladoras suficientes para que ninguém possa afetar ninguém. Os governos receberão uma certa quantidade de ações com base na participação dos lucros no PIB e no restante. Está tudo muito bem planejado, só precisa de tempo para entrar em vigor. Nós demos o pontapé inicial ontem à noite. Mas não espere que todos entrem nessa só porque divulgamos um comunicado à imprensa. Temos que continuar a fazer comunicados à imprensa e seguir as etapas necessárias. Então precisamos que os governos confirmem que estão cooperando, e isso assim continuará. Levou 20 anos para chegarmos até aqui e continuaremos construindo por mais 20 anos para concluir isso. Então forneceremos alimentos e medicamentos por meio dos sistemas. Você não precisará pagar 10 mil dólares por um comprimido nos Estados Unidos, onde ele custa apenas 10 centavos na China. Essa enorme diferença de preço reflete em como o mundo está sendo avaliado. A referência de preço costumava ser o custo de um Big Mac. Sabíamos como cada país era avaliado pelo preço de um Big Mac em comparação com Nova York, Pequim, Moscou e todos os outros lugares. Com a nova tecnologia, tudo custará o mesmo e não importará de onde você vem, porque nós pagaremos por isso. Nós configuramos para que fosse assim. Nenhuma criança na Terra nascerá em pobreza absoluta e terá que morrer de fome. A mãe terá moeda cash e receberá comida. Esse processo foi iniciado ontem à noite, e você verá como os preços refletirão isso. Há um cara drogado e bêbado em Los Angeles que está afetando as ações da Mark Ray. Sabemos quem ele é. Ele ganha dinheiro traficando drogas do México para a Califórnia. Mas agora vamos tirar isso das mãos dele. Nós o deixamos jogar. O verdadeiro valor das ações da Mark Ray está além do que está listado ali. Tem que chegar a $1,000 por ação para ser igual a uma moeda cash. Então uma moeda cash será como uma ação da Mark Ray. Então você terá um raio cósmico que poderá transferir. Tudo isso será facilitado internamente dentro da Fundação Cash. Não temos nada a ver com o mercado de ações ou criptomoedas. Vocês têm que assinar a paz com sua nação e nós assim lhes daremos ações da Mark Ray e as finanças da moeda Cash para poder interagir. A condição para uma nação se tornar acionista da Mark Ray é assinar a paz com sua nação. Então lhes daremos bilhões para construir sua nação. O governo chinês quer que instalemos 400 sistemas de produção de ouro em todo o país para atender a sua demanda. Podemos fazer isso. Eles estão usando 400 toneladas de ouro por ano em eletrônicos, militares e outros setores. Eles não precisarão extraí-lo, porque podemos criá-lo a partir dos campos do espaço. Mostramos o relatório a vocês e no comando da Mark Ray da noite passada divulgamos abertamente o relatório completo do laboratório. E faremos o mesmo com tudo o que fizemos a partir de agora. E para fazer parte disso, você precisa viver de acordo com o ethos da Fundação Cash. Não importa de qual nação ou empresa você é, nós apoiaremos financeiramente através da moeda Cash e respaldaremos com ouro. Nossas máquinas estão configuradas para produzir ouro. Você pode comprar a quantidade de moeda Cash que quiser e mantê-la. Ela permanecerá com o mesmo valor para sempre. Não perderá seu valor. Se for roubada, nós a substituiremos. Se você quiser trocar seus anéis de ouro ou qualquer outra coisa por moeda cash, nós faremos isso. Você pode resgatá-la a qualquer momento conosco. A Mark Ray é onde a tecnologia será lançada e os governos terão ações dela. E esse processo já começou. Aqui o Rick diz, parabéns, Sr. Cash, por este grande passo. É um ótimo trabalho ver o comunicado à imprensa quando verificamos as ações de Mark Ray. Sr. Cash diz, haverá mais comunicados à imprensa nas próximas semanas. Esses comunicados custam milhares de dólares e não são feitos de graça. É por isso que continuamos pedindo aos buscadores de conhecimento para trabalharem conosco e nos apoiar. Precisamos da sua ajuda para conseguir isso. Eles pegaram o segundo membro da gangue que defraudou a Fundação Cash e agora a data do julgamento foi adiada para 2 de dezembro. Esperamos conseguir recuperar parte do dinheiro perdido. Eu disse que o que perdemos foi uma bênção na época e muitos de vocês ainda ficaram comigo. Passamos por um momento bem difícil. Mas não estávamos prontos naquela época para fazer o que estamos fazendo hoje. Agora a tecnologia está pronta, e tudo mais está pronto, e os governos estão prontos para seguir em frente. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Pergunta para o Sr. Cash, como esprememos a alma? Isso é feito criando emoção? O Sr. Cash responde, você não espreme a alma. Você cria uma onda que causa uma impressão na alma. Ela não é espremível, mas é impressionável, se é que posso dizer assim. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, como oceano? O Sr. Cash responde, é como oceano. Tenho certeza de que muitos de vocês tiveram o prazer de estar na praia e ver a superfície plana do oceano sem ondas. Ver algo tão majestoso traz uma alegria à alma. Não é uma onda, não é um campo, não há nada nele ali. Tive o prazer de ver isso algumas vezes na minha vida. Então mais tarde, de repente, o mesmo oceano pode sonar tão violento e volátil. Tudo por causa dos campos. Ninguém entra no oceano e faz todas aquelas ondas. Não temos um dinossauro tão grande para criar tais ondas e espirrar água para todo lado. As ondas são causadas pelas forças do campo do vento e do sol e pelas energias que criam as ondas. Elas fazem isso através da criação de pressão e compressão. A mesma coisa pode ser feita com a alma. Você pode criar uma alma pacífica e uma vida pacífica também, e então você terá um homem pacífico. É assim que causamos essa impressão. Podemos brincar com a emoção que causa uma impressão na alma do homem e na alma da fisicalidade. A maior chave para ter sucesso na transmutação é trazer um equilíbrio entre as emoções da alma e as emoções do homem, e então você se interconecta. Essa é a chave. Conhecemos a emoção do homem, mas é muito difícil para nós compreender a emoção da alma. Nós a vimos e atribuímos muitas coisas a ela, exceto que não reconhecemos que essa emoção não é da dimensão física. Se conseguimos fazer isso, então podemos transmutar e transferir entre as duas. É como naquele filme Os Caçadores da Arca Perdida, quando o homem se aproxima de Harrison Ford com uma espada e ele saca uma arma e atira nele. É o mesmo ser humano, mas com dois conhecimentos e tecnologias diferentes. Ambos vivem no planeta ao mesmo tempo. Um ainda usa espadas porque não avançou para as armas e balas. Aqui está outro exemplo para se pensar. Digamos que os buscadores de conhecimento aprenderam a controlar as emoções de sua alma e fisicalidade. E sabemos como nossos cientistas estão maravilhados com o quão avançadas são as pessoas do 3I. Mas sabemos que eles estão apenas em um nível avançado da fisicalidade. E se eles encontrarem os buscadores de conhecimento que já controlam a alma, será como se eles estivessem atacando os buscadores de conhecimento com uma espada, como no filme, mas os buscadores de conhecimento têm uma arma. São dois níveis diferentes de tecnologia. As pessoas que viajam estruturas físicas como OVNIs, e embora pareçam avançadas para nossos cientistas, ainda são realmente primitivas em sua compreensão porque elas ficaram presas no estado da matéria. É um uso mais avançado do estado da matéria, mas ainda é o estado da matéria. Elas não conseguem se transmutar diante de nós. E se os buscadores de conhecimento forem capazes de se transmutar com a alma, eles serão mais avançados do que aqueles no 3I. Os buscadores de conhecimento compreenderão como eles estão trabalhando e vão rir disso. Muitos de vocês se tornaram capitães da equipe de transmutação compreenderão o motivo muito em breve disso. Está dentro de vocês e não precisa ser conhecido por outros. Quando vocês forem tocados por isso, quando vocês puderem fazer isso, então vocês compreenderão. Trata-se de compreender o trabalho das emoções e ser capaz de controlar e interconectar entre a alma e a fisicalidade, porque vocês serão capazes de criar o tempo com sua emoção e o tempo no ponto de manifestação. Pergunta para o Sr. Cash: se as pessoas que vêm de fora da Terra ou que vivem ao nosso redor e nos observam também têm uma alma da fisicalidade? Sr. Cash responde: sim. Que a buscadora de conhecimento diz: certo, porque elas têm uma alma, têm almas. Sr. Cash responde: elas têm a fisicalidade, você tem que ter a alma da fisicalidade, é um passo entre. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: quando as mudanças chegarem à humanidade no nível emocional, isso também mudará os abusadores de criança e esse tipo de pessoas? Sr. Cash responde: muitas coisas mudarão. Mas você deve entender que muitas condições neste planeta vêm dos erros do passado. E os erros do passado resultam de mudanças na dimensão da emoção e crianças abusadas, e aqueles que são abusadores têm essa noção e intenção. Temos que entender primeiro como eles chegaram a essa posição. Como todos nós permitimos que eles chegassem a essa posição. E é isso que temos que entender. É o mesmo com os traficantes de drogas e outros. Uma das primeiras coisas que veremos nos próximos anos quando estabelecemos essas 10 mil unidades de rede de uma nação é a eliminação dos vícios. Muitos de vocês passaram por isso durante sessões de voo. Vocês perderam seus maus hábitos, chocolates e vícios por muitas outras coisas. E vocês não fizeram nada, apenas colocaram um par de fones de ouvido na sua cabeça. Usamos o plasma e a tecnologia de raios cósmicos em segundo plano para poder guiá-los. Estávamos a milhares de quilômetros de distância de vocês e vocês sentiram as mudanças e os vícios cessaram. Mas vocês podem ter recaídas por qualquer motivo. Agora vamos transmitir a mesma coisa por meio dessas 10 mil unidades. Eles podem produzir toda a cocaína que eles quiserem, mas não haverá cliente. Pergunta para o Sr. Cash: esses extraterrestres têm valores morais? Sr. Cash responde: sim, e muito mais do que o homem jamais teve. Você nunca viu os chamados alienígenas vindo aqui dizendo que tem tal e tal tecnologia. Eles não começam a atirar sem pensar como os americanos fazem. Mesmo quando eles interagiram atrás do Sol, eles fizeram isso para proteger a Terra. Eles não queriam prejudicar nenhum tipo de vida na Terra. Se eles tivessem feito isso do nosso lado do Sol, nós teríamos sido exterminados. Pensem em como os americanos testaram bombas nucleares no Pacífico sem se importar com as pessoas locais que ainda estão sofrendo com isso. Não vemos isso no universo. Eles têm uma moral mais elevada do que nós. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: as formações estelares são criadas por si mesmo no universo, quero dizer, como os aminoácidos? Sr. Cash responde: sim. Elas vêm da interação dos campos por si mesmas. que a buscadora de conhecimento pergunta e o que elas criam, o Sr. Cash responde. Elas criam as condições de inércia. O buscador de conhecimento então pergunta. Elas criam novos materiais? O Sr. Cash responde. Sim, se necessário. Mas depende se você quer no estado gasoso, líquido ou vapor. A força do campo determina a manifestação. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta. Então existe uma espécie de manual simplificado da criação? O Sr. Cash responde. Sim, de certa forma. E mostramos isso em Pequim quando criamos ouro. Aqui o Sr. Cash faz novamente uma longa fala sobre quando criou ouro para as Forças Armadas Chinesas. Há algumas partes adicionais à história que eu tentarei resumir aqui para vocês. O teste foi feito em uma mina de ouro na província de Hubei, na China. Havia três generais nomeados por um alto cargo do governo para acompanhar o Sr. Cash e eles lhe deram apenas 3 dias para realizar sua tarefa. E se ele não a realizasse, eles iriam embora. Isso não preocupou o Sr. Cash, porque ele provavelmente nem precisava dos reatores de plasma para produzir o ouro a partir dos campos. Ele fez isso para que os generais tivessem algo que pudesse captar em suas mentes. Desta vez, ele nos disse que havia uma seca severa na região e que não chovia há muito tempo. Quando instalaram seus sistemas, como é comum com esse sistema de plasma, eles criaram uma tempestade de chuva ali. Um dos reatores principais quebrou e, quando reinstalaram o sistema, eles o fizeram dentro de um prédio, mas ainda assim criaram outra tempestade de chuva que começou a causar inundações. Mas eles ficaram felizes por terem recebido a chuva. Eles também explodiram uma subestação a cerca de 10 km de distância, assim como fizeram em Sânia, com o sistema de voo. Antes de partirem, um general ele veio e perguntou ao Sr. Cash se ele poderia converter isso, presumo que seja poeira, no que chamamos de ouro verdadeiro. Ele pediu ao Sr. Cash uma garrafa e fez uma mistura com um pouco da poeira, e ela se transformou em ouro sólido na frente dele. Então o general disse, ei, o que está acontecendo aqui? O Sr. Cash disse, você vê a ciência da matéria, eu vejo a ciência da energia. E é assim que o homem tem que entender a interação entre a energia e a matéria. O ouro desperta a ganância no homem. Antes deste teste, o chefe militar do Comando Central decidiu que a tecnologia deveria ser avaliada por seu melhor acadêmico, que o presidente Xi jura ser o melhor, como um deus dos materiais de terras raras para eles. Este acadêmico, ele foi chamado, e assim que chegou, ficou claro que ele já tinha uma opinião formada. Ele repetia constantemente a palavra chinesa buka, que significa é mentira. Independentemente do que o Sr. Cash explicava, ele continuava dizendo buka. No entanto, eles prosseguiram com os testes. Quando os resultados chegaram, as duas colunas inferiores para ouro, na tabela ali, para ouro e prata, elas estavam em branco. Ele disse que não havia ouro. Foi então que o Sr. Cash superou, trazendo consigo todas as pesquisas americanas e europeias que afirmaram que se todos esses outros elementos estão presentes, isso significa que há ouro ali. O problema é que na China os acadêmicos eles estão no comando. Eles controlam os chineses e eles são corruptos até o pescoço. Todas as grandes descobertas na China ocorrem onde os acadêmicos foram expulsos daquela seção. O presidente Xi colocou generais e pessoas do mundo financeiro na prisão, mas ele deveria colocar os acadêmicos na prisão e a nação cresceria muito mais rápido. No final, o Sr. Cash confrontou e os acusou de mentir e roubar a tecnologia, e ele tinha as provas. Finalmente, os generais admitiram que ele estava certo e eles produziram ouro de fato. Eles não conseguiam admitir que o acadêmico havia roubado a tecnologia e alterado os dados. Agora a China tem acesso a uma tecnologia simples que pode produzir ouro e materiais de terras raras sem mineração, mas isso causa muitos problemas para os outros que controlam a mineração e assim por diante. Entendo o comunicado à imprensa da Mark Ray em termos da Europa sofrendo com a falta de materiais de terras raras e o mesmo com os Estados Unidos, que estão lutando na Ucrânia na esperança de obter suas minas de materiais de terras raras. Mas é inútil, porque tem que ir para a China de qualquer maneira para ser processado para que possa ser usado. Com essa tecnologia, você obtém a matéria-prima onde quer que esteja e a mineração e refino são feitos. Isso trará uma diferença na situação política e econômica. Não produzimos essa tecnologia para prejudicar os Estados Unidos ou a China. Nós a produzimos para desenvolver a tecnologia espacial e ela sempre esteve em nossas patentes. Não é o que fizemos ontem. Tudo isso se une para criar uma condição de paz. E então isso toca a emoção. E então isso toca a compreensão das nações. A primeira nação que receberá ações da Mark Ray como um presente para as nações será a nação iraniana. Isso será feito em uma reunião oficial muito em breve e as fotos serão divulgadas. A segunda nação é a China. Então veremos qual nação quer fazer parte dessa mudança econômica. As cerimônias de entrega das ações da Mark Ray serão exatamente da mesma forma que fizemos em 2011 em Bruxelas, quando entregamos a chave USB, ou pendrive. Agora estamos dando outra chave para a paz das nações, fazendo parte de uma cooperação como uma nação. Os americanos são bem-vindos a ter uma ação, mas será igual a dos africanos e do resto. A moeda dentro da empresa será a moeda cash. Você não receberá ações a menos que você assine o Tratado de Paz Mundial. Então onde estará o valor do ouro e da prata? Não terá valor. Terá o valor que definimos como moeda cash. Haverá saúde universal através do sistema de comunicação para todos neste planeta. Vocês, buscadores de conhecimento, testaram isso no Canadá, na África, na Austrália e no resto. Todos vocês estiveram na mesma máquina ao mesmo tempo e passaram pelo mesmo processamento. Agora todos neste planeta terão acesso a isso. Esse processo começou ontem à noite e continuaremos desenvolvendo e entregando. Ainda precisamos de ajuda, porque é impossível fazer isso sozinhos. Pergunta para o Sr. Cash. Você falou sobre a causa dos campos. Isso é a mesma coisa que seus próprios pés? Sr. Cash diz, não. É a dimensão da extração ou conexão. Pergunta para o Sr. Cash. Então isso significa que podemos criar isso? Sr. Cash diz, sim. Bom, aqui o buscador de conhecimento diz, boa sorte para a parte difícil com a economia mundial. Sr. Cash disse. Responde, isso vai se resolver sozinho. Estamos apenas colocando o primeiro tijolo. O resto tem que vir dos outros. Que a buscadora de conhecimento diz, espero que eles aceitem a tecnologia em troca da paz. Sr. Cash responde, um presente gratuito é sempre aceito. Pergunta para o Sr. Cash, quais são as principais mudanças em nós e no planeta que podemos observar ou sentir também com a presença do 13 Atlas? Sr. Cash responde, depende do que eles vão definir para nós. É muito interessante se você pesquisar a arqueologia dos escritos sumérios, que temos de 3.000 e 6.000 anos atrás. Eles desenharam algo muito semelhante ao 3i, e isso está em suas pinturas. É a forma exata do 3i. Então devemos perguntar quais mudanças aconteceram na civilização durante esses ciclos quando o 3i apareceu na Terra. O que mudou? E por que o homem não se desenvolveu mais? Não é a primeira vez que vemos o 3i nos céus da Terra. O problema é que não entendíamos qual era o trabalho deles. Agora, pela primeira vez, a humanidade entenderá o trabalho desses visitantes. Quanto mais cedo os governos entenderem, isso trará unidade e poderá mudar muitas coisas. Nas últimas 48 horas, dispositivos de escuta submarinos em águas profundas captaram uma frequência harmônica proveniente do 3i. Existem dois conjuntos, um harmônico e outro não harmônico. As ondas harmônicas estão muito no nível emocional do homem. E o que isso faz? Será que isso elimina o conhecimento do homem da essência de sua separação da alma da fisicalidade? Ou será que o homem inicia um novo ciclo de vida cada vez que essa coisa aparece nos céus? As imagens registradas em cavernas e outras coisas indicam que não é a primeira vez que uma estrutura com essa forma é vista. Temos que esperar para ver o que essa harmônica nos trará. No momento, os cientistas estão analisando o ruído e sua conversão. Será que isso traz iluminação? Temos também misteriosos desaparecimentos de tribos inteiras na América do Sul, como o povo Maia, há milhares de anos. Eles simplesmente desapareceram e os arqueólogos tentam elaborar certas teorias sobre o motivo. Eles dizem que foi uma seca, ou foi uma iluminação daquele povo. Por que esses eventos são mais eficazes na América do Sul do que em outros lugares? Estamos parcialmente no controle e parcialmente fora do controle. Ou será que eles levaram consigo uma parte da raça humana cada vez que estiveram por aqui? Pergunta para o Sr. Cash, o que podemos fazer para colaborar com as mudanças decorrentes deste momento de poder energético do 3i? Sr. Cash responde, tentem aceitar a iluminação. Quanto desse conhecimento trará paz para vocês? Sr. Cash fala sobre o Irã da perspectiva de um físico nuclear iraniano. Ele analisa os danos causados ao Irã e sua estrutura social. Com isso, podemos entender o comportamento do homem. Até 3 meses atrás, em junho, tínhamos a nação mais poderosa do planeta alegando ter destruído a tecnologia de armas nucleares do Irã e o resto também. Eles usaram a desculpa de que o Irã é um eixo do mal e o resto. Mas quando Israel recebeu um bom sangramento no nariz, eles mantiveram isso em segredo. Sabemos que a economia deles sofreu um retrocesso de 15 anos e, de acordo com o último relatório sobre os danos causados na Guerra dos 10 Dias, que foi iniciado por Israel, algumas partes são irreparáveis, o que significa que eles não podem repará-las novamente. Mas o que é interessante é que não ouvimos nada na mídia controlada sobre o desenvolvimento nuclear do Irã ou qualquer outra coisa. Isso é porque a China e a Rússia disseram que estão preparadas para dar ao Irã um apoio total em tecnologia nuclear. Portanto, se o Irã quisesse, poderia ter desenvolvido armas nucleares. E agora eles de repente têm o apoio de 2 governos nucleares que querem dar tecnologia nuclear ao Irã. Temos a Coreia do Norte e o Paquistão na mesma área. Mas na mídia, de repente, o Irã ser nuclear não é mais importante. Mas as sanções permaneceram. Vimos mísseis iranianos destruírem metade de Haifa e todos os centros militares de Israel de uma só vez. Os americanos e israelenses sabem que é muito fácil, com um pequeno ajuste na tecnologia chinesa, que o Irã tenha armas nucleares, o que eles estavam tentando impedir antes. E o negócio nuclear foi interrompido. No final, foi o abuso de um homem que causou sofrimento a 80 milhões de pessoas por 20 anos. Será que o 3 traria uma mudança tão grande que esse homem sairia por conta própria para estar onde deveria estar? É o mesmo quando se trata de ouro. Escrevi uma mensagem ao Conselho Universal e à equipe de apoio esta semana sobre o aumento dos assassinatos em massa no Sudão. 10 mil pessoas foram mortas em 3 dias e isso foi financiado pelos Emirados Árabes Unidos. Os árabes estão atrás do ouro e se tornaram participantes do jogo do ouro. O Sudão é o terceiro maior produtor de ouro do mundo. Vimos eles fazerem a mesma coisa ao enviar armas para Israel para matar palestinos. Essas pessoas vieram de uma situação de pobreza como camponeses e de repente se viram com todo esse dinheiro do petróleo. 10 mil homens, mulheres e crianças foram massacrados em um dia no Sudão, financiado pelo Emirados Árabes Unidos, por causa do ouro. Não é hora de tornarmos o ouro irrelevante? É isso que nosso comunicado à imprensa faz. A interação do 3i traria mudanças no homem, de modo que ele perdesse sua ganância pelo estado material? Ele receberia iluminação? Do meu ponto de vista, o que fazemos está especificamente ligado à mudança da mentalidade do homem sobre o que ele valoriza. É um valor errado do homem. Temos que mudar a nós mesmos para ter valor para a elevação da alma. Então os líderes mundiais e as pessoas mudarão sua posição em relação ao ouro. As unidades rede de uma nação que estamos instalando mudarão o DNA do homem. Algumas das frequências relatadas pelos militares chineses ou as harmônicas, são muito próximas do aminoácido do homem. Eles estão mexendo com alguma coisa. E por que precisamos receber isso? É genético ou através da criação dos campos isso afeta a alma do homem? Há muitas coisas acontecendo nos bastidores. Temos que esperar e ver qual será o resultado nos próximos anos. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a relação entre energia e campos magnéticos? Você disse anteriormente que energia é campos magnéticos em movimento. No entanto, recentemente você afirmou que os campos magnéticos são criados pelo movimento das energias do universo. Isso parece contraditório. Você quer dizer que os dois se originam um do outro e são mutuamente originários? Sr. Cash responde. É exatamente isso que significa. Um cria o outro e o outro cria aquele de onde veio. Os campos magnéticos vêm do movimento da energia. Aqui o Rick pergunta. Mas você disse que as energias vêm primeiro, as energias são primárias e a energia do Criador. Isso é correto? O Sr. Cash diz sim. O movimento da energia cria campos magnéticos, então quando os campos magnéticos se movem, há energia armazenada neles e se manifesta como energia. Então quando o campo magnético perde sua energia, ele perde sua força de campo e volta ao nível de energia, onde ele começou. É como se você tivesse duas forças de campo diferentes e quando elas interagem, cria uma onda. Essa onda é um campo magnético, mas ainda é feita do próprio campo. É o Yin e o Yang. A energia cria campos e os campos magnéticos em seu movimento e em sua dimensão liberam energia de volta para a energia. Outra maneira de entender isso é que é o mesmo que quando a energia potencial se torna energia cinética. É sabido na física que você pode converter energia potencial mecânica em energia cinética. É a mesma coisa, uma se converte na outra. Uma se manifesta em um movimento e a outra se manifesta em outra dimensão. Mas elas estão interconectadas, uma cria a outra. Uma cria a outra para confirmar a sua existência, e a outra não existe por si só, é um potencial. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia explicar a partir do Maghreb ou da perspectiva da alma como os campos emocionais se transferem entre as pessoas, especialmente entre os pais e filhos? Parece que quando emoções fortes como dor, ganância ou tristeza são transmitidas para a criança, ela se torna uma versão dos pais. Ou se uma pessoa influencia fortemente outra, ela se torna algo que normalmente ela não seria. Elas absorvem as experiências negativas. Como isso acontece em termos de interação de campos ou desequilíbrio da alma? E como a tecnologia do plasma ou da elevação da alma pode ajudar a liberar esses campos absorvidos? Para que seus filhos assim não carreguem os mesmos padrões emocionais de abuso e acabem vivendo assim, da mesma maneira. Sr. Cash responde. Aqui o Sr. Cash, na verdade, ele contou uma história de como eles usaram os ganchos posicionando eles ao redor da casa e mudando as posições regularmente para alterar o estado emocional das pessoas. Eles fizeram uma experiência com um casal que não se dava bem. Quando mudaram os campos ambientais da casa após alguns meses, o casal mudou em relação um ao outro e a casa ficou tranquila. Eles repetiram a experiência e tiveram o mesmo resultado. havia uma escassez de certas energias na casa, e quando está na dimensão das emoções, há uma combinação especial de ganhos que o Sr. Cash usa, e as energias voltam ao seu equilíbrio. Em algumas culturas, eles chamam isso de energia ruim ou mal-olhado. A Fundação Cash nunca divulgará esse tipo de tecnologia ganhos ao público, pois ela pode ser abusada, essa tecnologia. Mas ela pode ser colocada nos produtos de resina que a Fundação Cash vende na loja. No entanto, você precisa solicitar especificamente quando fizer o pedido. Eles mantêm essa mistura em sigilo. Essas misturas de resina são um passo para estar dentro dessa porta. O que significa, na verdade, que há mais do que apenas os produtos de resina ali nesses produtos. A cor das resinas, elas mudam quando elas mudam o ambiente. Elas absorvem dele. Você precisa repetir isso algumas vezes. Há uma pressão errada de que precisa ser corrigida, e nós sabemos como fazer isso. Pergunta para o Sr. Cash. Minha esposa está grávida. Além de nutrientes essenciais como ômega e ácido fólico, há alguma outra recomendação para ajudar nosso bebê a se desenvolver bem, tanto física quanto espiritualmente? Sr. Cash responde. Não damos conselhos médicos. Você pode criar um ambiente tranquilo. É disso que a criança precisa. Em essência, ela precisa do amor dos pais que será despertado nela. Você transmite à alma da criança seus desejos e emoções. E você tem o que deseja. Não estamos acostumados a esse tipo de amor, mas isso pode mudar o curso das nossas crianças. Nossa intenção como pais pode mudar o curso de nossas crianças. A mãe não pode colocar a cabeça na barriga para transferir energia, mas o pai pode. O pai ele pode levar essa alma. O pai geralmente dorme de cabeça para cabeça com a mãe. O pai é um mediador entre a alma da criança e a mãe, mesmo que a criança esteja dentro da mãe e tenha uma conexão direta com ela. Dizem que você deve conversar com seu filho antes dele nascer. A criança ela pode dormir com os pais, e se eles estiverem em paz, eles transferirão isso para a criança. A criança já conhece você desde quando estava no útero. Há muitas pesquisas sobre por que as crianças vão dormir com os pais quando elas têm pesadelos. Elas vêm em busca da paz do batimento cardíaco da mãe, porque ali elas estavam em paz quando estavam no útero. Elas vêm em busca de um abraço do pai, especialmente se ele falava com elas enquanto elas estavam no útero, porque elas sentem segurança ali. Elas não vêm por causa dos pesadelos, elas vêm em busca de segurança e amor. O pesadelo é outra parte do jogo. Alguns dizem que você deve fazer seus filhos dormirem sozinhos, mas a alma da criança sairá da cama dos pais quando ela estiver pronta para isso, mesmo que tenha 10 anos. É porque ela precisa desse alimento ali, dessa nutrição dos pais. Quando você a força a sair da sua cama, você separa a criança e ela tem que lutar contra o frio, seus medos do escuro e tudo mais sozinha. Quando ela dorme na cama dos pais, não precisa desperdiçar sua própria energia. Temos o hábito errado com nossos filhos. Fazemos com que eles chorem até dormir. Na Inglaterra, esse é um comportamento típico. Eles forçam a criança a dormir sozinha e estabelecem o horário em que ela deve dormir. Mas a alma não é um exército, um soldado. Tente se conectar através da alma com seus filhos. Você descobrirá que terá uma fisicalidade fantástica pelo resto do tempo que estiver com ela. Pergunta para o Sr. Cash. Eles relatam que o 13 Atlas se dividiu em duas partes que estão conectadas entre si e alguns acreditam que uma parte vai para Marte e a outra para Júpiter. O que está acontecendo? O Sr. Cash responde. Ele se dividiu em muitos pedaços, os pedaços se dividiram em muitos outros. A última contagem foi de 250 pedaços aparentemente identificados. Os pilotos estão relatando o 3Z com uma cor verde azulada da atmosfera superior nos últimos dias. Sabemos o que são as cores azul e verde. A cor azul é carbono 14 e nós a produzimos em laboratório. Aqui o Sr. Cash mostra uma foto de um pó azul de algumas semanas atrás. Isso se dilui nos gases da atmosfera e entra em contato com o nitrogênio. O gás de nitrogênio e o carbono 14 têm cores muito semelhantes. Aqui o Rick pergunta, isso se transformaria em gás em uma câmara de vácuo? Sr. Cash responde, não, você só pode mudar na condição do campo magnético. Este é o ganho de aminoácidos de nitrogênio. O nitrogênio é 14, o carbono é 14 e é o que você chama de 14. Esta é uma das razões pelas quais nossos céus são azuis, mas em um tom diferente. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, legalmente poderíamos evitar a mineração em áreas ainda virgens usando a tecnologia Cash, porque se essa opção tecnológica existe, seria difícil obter uma ordem judicial, pois existe uma opção para isso. Sr. Cash responde, não. E repito novamente, não divulgamos publicamente tecnologia no mercado de ações para satisfazer os ambientalistas. Estamos visando as organizações espaciais, porque isso fará com que a tecnologia espacial avance décadas. Isso proporcionará recursos de água para a colonização. E esse é o nosso objetivo. Explicarei como estamos nos envolvendo na tecnologia espacial de uma forma muito avançada nos próximos tempos, à medida que as coisas se desenvolverem ainda mais. Nosso objetivo não é perturbar. Nosso objetivo é chutar o homem para fora desse planeta, mas de uma maneira positiva. Muito obrigado por estarem aqui e nos apoiarem nas últimas décadas. Começamos uma jornada ainda maior ontem. Não será fácil. A segunda fase para nós será quando entregarmos as ações da MacRail aos governos. Isso não afetará as ações públicas, mas dará força e solidariedade à empresa para se tornar internacional. Ela será apoiada por seus próprios recursos de ouro, ouro de raio cósmico e moedas cash. A moeda cash é uma moeda interna da Fundação Cash. Ela não é para troca no mercado. Mais tarde, os governos poderão trocar as moedas cash em vez de ir ao Vaticano e às Rothschild para pedir financiamento para construir a sua nação. Espero que gradualmente estejamos chegando lá, mas ainda precisamos de muito apoio. Se algum de vocês tiver acesso a materiais de terras raras ou ouro e prata e quiser trocá-los por moedas cash, estamos preparados para aceitar, porque precisamos disso para uma estrutura maior para o desenvolvimento e para substituir o ouro por outras coisas, conforme necessário. Fim do índice rápido do Workshop 615.